os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Esses sucessos e muitos outros agora. Eles surgiram com o propósito de fazer um seriado para a televisão. A intenção era debochar do lado mais superficial da invasão britânica que houve naquela época pelos Beatles, tendo como alvo principal os adolescentes. Na verdade, foi uma tentativa de criar uma versão do filme A Hard Day's Night. Em setembro de 65, foi colocado um anúncio na revista Variety selecionando 4 músicos de folk rock para uma série de televisão. Michael Nesmith, guitarra, Mick Dolenz, bateria, David Jones, voz e Peter Tork, baixo, foram selecionados entre centenas de candidatos. Monkees, We Love Comes Knocking at Your Door. Just open up and let it in. It's gonna be a magic carpet ride. So little girl, now don't you run and hide. I know that you've been hurt before, but don't you be afraid no more. Throw off the chains that bind and leave the bars behind. When love comes knocking at your door, I know. When love comes knocking at your door, that you're afraid of loving me. Just open up and let it in. You'll find it and you'll see. It's gonna be a magic gun that loving me will make you high. So little girl, now don't you run and hide. Cause baby, Michel Polnareff, La Poupée qui Fanon. C'est une poupée qui fait l'ombre. Johnny Rivers, Angels Loop. 1976. Toda vez que se compila uma lista de as mais, lá estão eles. Veja a seguir alguns dos rankings encabeçados pelos Beatles. Yesterday é a música mais gravada da história do rock. O número é incerto, mas calcula-se algo em torno de 1.600 e 2.500 versões. Entre anônimos e famosos, até Frank Sinatra, Elvis Presley e James Brown gravaram a balada de Paul McCartney.

Yahoo! Agora é a hora da música country. Clay Walker, Everybody Needs Love. In L.A., they love their cars, their muscles and their martini bars. They love to tan, they love their Gucci, their Ray-Ban shades and eating sushi. Over in Texas, they love the cowboys, from the big city bankers to the plowboys. They love their ribeyes and rope and steers, shooting Jose tequila and long neck beers. Worlds apart, for worse or for better, the one thing that brings us together is everybody wants love, love, love. Everybody wants love. Big as it gets, they like the fight between the Yankees and the Mets. Down in the South, they love their football, the Bulldogs and Longhorns and the Tennessee Vols. Worlds apart, for worse or for better, the one thing that brings us together is everybody wants love, love, love. Yeah, everybody needs love, love, love. Everybody needs love. It makes this whole world turn round. Everybody wants love, love, love. Everybody wants love. Yeah, won't you give me some? Uma história de sucesso dentro do hard rock, o Deep Purple passou por muitos momentos de altos e baixos durante sua longa e tumultuada carreira. Tudo começou em 68, quando John Lord, teclados, uniu-se a Ritchie Blackmore, guitarra, para formar a banda. Para completar a formação, a dupla chamou Ian Paice para a bateria, Rod Evans para os vocais e Nick Simper para o baixo. No início, a proposta da banda era diferente daquela que a tornaria famosa, pois o som deste período é mais suave, com o tecladista John Lord mostrando ser a principal força por detrás do grupo. Conseguem um relativo sucesso nos Estados Unidos com a regravação da faixa Hush, de Joe Soult. Mas as coisas começaram a acontecer de fato quando Evans e Simper foram substituídos, respectivamente, por Ian Gillan e Roger Glover, dando origem à formação clássica do Purple. Nessa época, a influência de Blackmore começava também a ganhar importância dentro do grupo. De Purple, Smoke on the Water. 1988. This may seem like a devilish ploy, but it's one way to bring the proceedings to an end. Smoke on the water, a fire in the sky. just like to mention right now. First of all, we've been in town for about 3 days. I've never in my life spent a more enjoyable 3 days than I have in Oslo. It's absolutely fantastic. You people have been so nice. I've been drunk from 9 o'clock in the morning until 9 o'clock in the morning because you've all been buying me drinks. You're sensational. And thank you to all of those of you who travelled such a long way. And you, I know you've come a long way from this, from Trondheim and everywhere. I can't hear you. Alan Parsons Project, Games People Play. 1986. Ain't gonna spend the rest of my life quietly. My Sister, He's So Shy. 1980. Boy George, Time Clock of the Heart. 1983. Exclusivamente pra você. Give me provou que a velha fórmula de folk rock hippie ainda funciona. Este quarteto de São Francisco foi formado em 89, avançando lentamente pelo circuito de bares e clubes da região até vencer o concurso de melhor banda sem gravadora no ano seguinte, quando foi convidado pelo Primus para abrir seus shows. Em 93, conseguiu emplacar o single What's Up, no segundo lugar das paradas americanas. Seu álbum de estreia, Bigger, Better, Faster, More, vendeu mais de 500 mil cópias só nos Estados Unidos, estourando também na Alemanha e na Suécia. A produção foi de David Kickel, que já trabalhou com Prince. For No Blondes, What's Up? 1993. And I get real high, and I ocean. And I pray, oh my God, do I pray? I pray for single day, for revolution. Into a crazy times when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high. And I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, Eagle Eye Cherry, Fall in Love Again. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside. I'll keep its fire. Are you can I? I'm falling in love again. Ain't nothing I can do. Falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this game. So long now, since I gave up my heart, I've kept it light now, I don't wanna get it hard, so let me tell you now, I just wanna be sure that you won't hurt me, can you promise me that, falling in love again, ain't nothing I can do, falling in love again. We'll be right back.